domingos já são 3 horas. Já passou de meio dia, a rádio tá ligado. Mandei a minha sogra pra casa da tia. Shopping tá gelado, churrasco temperado, panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Quem não tá bebendo tá errado. Panela do rock. Opa, e aí, bom? Alô, alô, mecatrefes de plantão. Tá no ar mais uma edição do Panela do Rock, o programa que coloca a bunda e a cara na posição de origem. O programa de hoje começa com New York Dolls, Too Much to Son, segundo álbum da banda, que está completando 54 anos em 2024. Tô trazendo esse álbum porque o New York Dolls é uma referência no punk rock mundial, MC5, New York Doll, Ramones. Depois que veio aquele movimento punk de boutique, de Sex Pistols, Clash e outras bandas. Não que seja ruim, mas a história é essa, de verdade é essa, né? Então, o disco foi produzido por Shadow Morton. Não vendeu muito, ficou na 167ª posição. Se você não sabe o que é isso, é 167. E depois que a banda acabou, é que virou um cult, um disco cult, assim, que a galera começou a curtir. E hoje os entendidos aí, né, os críticos e os entendidos, colocam ele numa prateleira mais acima do que foi. Então, pra começar, o Panela do Rock de hoje, New York Dolls, Too Much to Son, punk rock de qualidade pra vocês, beleza? Eu volto já já. Come on, boys! Well, when I woke up this morning, boys, I was gone. My girlfriend asked me, where do I come from? Put my face up in the mirror just to clock my wares. First thing I know, I gotta get out of here. I'm back to bed alone. I gotta get out. back in the States. Meanwhile, back in the jungle. Well, the boys in the jungle had me on a run. When something heavy hit me like an atomic bomb. I woke up kind of slow and my head starting to clear. I had a strange feeling I'm with cooking gear. I smell something cooking. I looked around to see. That's when I found out they was a cooking me. I hear, hey guy, check him out. Let me out of here. Back in the jungle. Slim. So I thumbed down a well that was the water, wanna kick it on the floor and try to beat it like a scattered rug. I'm talking about love, and I gotta know. So why don't you tell me? What do you know? Thank you. gun up or a hoop. I thought they just went to get them through. Just let Boogie loose. I hope you don't get shot. One, two, three, four. machine guns staring in our eyes. First step on the toes in the judo chop, then I tied the hands, and in Birmingham cried it loud and said, I'm a bad detective. I could stab you in a can. Oh, baby, yes, I will. Well, the jam's out of the case, and everything's pretty cool. One, two, three, four. I'm a human being. Esse foi aí o New York Dolls com Tumultuous Sons, segundo álbum da banda, 1974, precursores do punk rock mundial. Agora vamos aqui para alguns lançamentos da semana. Começa aqui com a Mariana Camelo, Águas de Março. Johnny Marr, o ex-guitarrista do The Smiths, tem um som bem legal aí para a gente ouvir. Banda de Sintra com Blood Heart, Luna Sangre, Verdades, Lazo Silva, Alibaba e Blues de Bulls, beleza? Lançamentos da semana, bem legal aí pra vocês curtirem. Na sequência tem a Chaco, lembrando, hein, hoje tem a volta do Dose Dupla com o meu amigo Jorge Torino, lá da Chapéu de Cobra, do Rock em Geral. Depois da Chaco aí a gente vem falando aqui. E tem aniversário da Olivia, filha do Deco, do Bloco do Deco, primo do Jorge Torino, grande parceiro. E a gente sempre tá junto aí, resolvi prestar essa homenagem também à Olivia. Um abração para ela, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Já já a playlist da Olivia, Dose Dupla e outros sons. Então fiquem aí com os lançamentos da semana. Ares de loucura, eu me pego a dançar nesta grande sala escura, nos fundos deste bar. Madrugada seca e fria, que o inverno prometeu. Os perigos eu sabia, o risco que apareceu. Me disseram pra tomar juízo, mas só tinha cachaça. De julho dando ar da graça. É de novo? Mais uma vez eu me distraio e deixo a correnteza me levar. As águas não são mais as mesmas, mas chegam no mesmo lugar. Mesmo lugar. Quero te agarrar nesta grande sala escura, nos fundos deste bar. Madrugada seca e fria, que o inverno prometeu. Os perigos eu sabia, risco que apareceu. Me disseram pra tomar juízo, mas só tinha cachaça. Mais uma dose. São as águas de julho dando ar da graça. Já correnteza me levar.

simples devido a tantos conflitos. E não faz muito sentido homens eternos que dizem seguimos as diretrizes que regem a legislação do bem-estar na nação. Nação esta que encontra-se sempre em decadência, pois a mentira e a ganância está no coração de quem nos dá proteção e manipula a razão, distorce a opinião, retém a informação para que o cidadão não chegue palmo do chão. O que é seu por direito, saúde e educação? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? O gato comeu. Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Onde está o dinheiro? Ninguém devolveu. Alibaba, Alibaba, Alibaba, Alibaba, Alibaba, os 40 ladrões. Alibaba, Alibaba, Alibaba, Alibaba, Alibaba, Alibaba, os 40 ladrões. persona não grato, negócio mal resolvido. Rock me daddy, drive me mad, drove me crazy back. Can't keep a job with Galilee. Se leva a nada, era isso que meu pai dizia nas raras reuniões em que comparecia. Era um livro só de frases feitas, uma vida livre de suspeitas, de índole ilibada, um poço de sabedoria. E eu, ovelha negra, um caso perdido. Uma persona não grata, um negócio mal resolvido. Rock me daddy, drive me mad, you drove me crazy fine. Can't keep a job in Galilee. Rock me daddy, drive me mad, you drove me crazy fine. Can't keep a job in Galilee. No te escucharé. E agora com vocês, Patrícia Schack e a Frigideira Acústica com o melhor do rock independente nacional. Volto depois dela aí com a dose dupla, o vlogão da Olivia e mais um tanto de coisa bacana aí pra nós, beleza? Curtam aí. Chegar no fim do dia, uma gelada eu consumir. Olho pra minha gibeira, nem um troco pra bancar. Só a musa da carteira me seduz com o olhar. Só a musa da carteira me seduz com seu olhar. Olá, povo lindo! Começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack, o quadro de músicas independentes que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, abrimos o bloco com Antônio Vieira e seus Nascimentos, com a música Contemporaneidade. Ele que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. Na sequência, teremos a banda Black Jamba com o som Suor e Sangue. Eles que são de Campinas, São Paulo. Mais cedo com a vontade de gritar que o heliocentrismo veio para confrontar. Pensei foi na verdade, ela vos libertará. Você sabe eu sou do bem, mas eu vou te metralhar. Acordei mais cedo com a vontade de gritar. Redonda enquanto eu sinto que ela é plana. Que lastimável é este vermelho comunista, deixando a ciência assim na mão de um cientista. Sabe, eu sou espirrando óleo pelo fogão inteiro, fazendo aquela lambança que você não vai limpar depois. Abrimos o bloco com Crazy Land e a música recém-lançada Me Esqueceu. Eles, os queridos, os queridaços, os potentes da capital de São Paulo, os meninos da Crazy Land. Na sequência, nós temos uma querida moça curitibana, Diabel, com o som Sermão. Um som um pouco diferenciado, mas voltado para um rap, para um hip hop. Muito gostoso, vale super a pena ouvir. E para fechar o bloco, mudando totalmente de estilo, vamos de Eternamente com a música Meu Século. Eles que são lá de Fortaleza, Ceará. Sermão, se não quiser ouvir sermão. que sempre me levei muito a sério. Tenho que driblar essas cantadas sem mistério. Elegância não é sobre a marca da roupa. Se ele não concorda, então me chama de louca. Se disfarça então, fala que a gostosa é outra. Mas se eu passo, ele fica lá babando na boa. Mulheres em competição, eu nem faço amizade. Porque ficar sem jeito, lutamos por igualdade. Chega com respeito, independente da cor do cabelo, do sotaque mineiro. escorrendo o óleo. E sirva então uma deliciosa fritura à base de nada mais nada menos do que eles, os poderosos de Araçatuba, São Paulo, Stones, com a música Cereais Não Maltados. Na sequência nós teremos Pau Troféa, com a música Come At Me, eles que são de Hortolândia, São Paulo. E para finalizar esse bloco potente, delicioso, digno dos deuses, vamos de Habitantes de Lugar Nenhum, com o novo som Set Me Free, eles que são de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro. Eu quero mesmo. I love the way that you embrace me. It sounds like a lullaby, just waiting for death to sleep. I see it in your blue eyes, and I like that you're so easy to read. But now the spook is burning me, it's hurting me so deep. Set me free, set me free. I know that I don't want to, but set me free. De gordura que fica na frigideira e fazendo mais algumas delícias. a gente fecha o bloco, o último bloco, com o som de João Cone, Apocalipse, ele que é de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E na sequência, finalizando o bloco, finalizando a frigideira, temos Combs, com o som Queimem o País. Eles que são também da capital, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Habitadas por promessas, camas de papelão. O caos afagando o ego, epifania coletiva na câmara de gás. Ser alguém nesse mundo é desafinar que tal poder. Desafiar olhos, passos, sendo um louco a discorrer. O caos fazendo um pedaço da história agonizar. O caos, meus amigos. Esse é o apocalipse, está dentro de você, o eu inimigo. Ser alguém nesse mundo é desafinar que tal poder, é desafiar olhos, passos, sendo um louco a mandíbulas de aço com fome de matar exaurem a terra. Glória incinera a vida com ideias e seus mísseis a nos manipular. Amordaçando o humano, sentado à espera de anjos. O caos sussurrando com a voz de Deus, mentindo aos seus. A distopia vai queimar, bruxas e seus livros sem lar. Veja a cova, é uma obra. Ser alguém nesse mundo é desafinar que tal poder, é desafiar olhos, passos, sendo um louco a discorrer. Ser alguém nesse mundo é desafinar de tal poder, é desafiar olhos, passos, sendo um louco a discorrer. Laraia, laia, laia, lara, laia, laia. Veja a cova, é uma obra. Lara, laia, laia, laia, lara, laia, laia. Veja a cova. sobre Jesus e eles vão pregar o próprio Cristo na cruz. Germain, ganha o país. Germain, ganha o país. Germain, ganha o país. Germain, ganha o país. Bombas de gás, sangue nas ruas, caos blindados, capacetes fugis. Roubaram as cores da paz da lua, cacetetes e escudos, baronetes civis. Germain, ganha o país. Germain, ganha o país. Em nome da ordem, pode progresso, ministério fazendeiro, se busca pelo congresso, tudo em nome da ordem, pode progresso, chamei, ganha o país, chamei, ganha o país, chamei, ganha o país, chamei, ganha o país. Por hoje é só, pessoal. Mas você, quer ter sua música tocada aqui no Frigideira Acústica? Basta entrar em contato comigo, Patrícia Schack, pelo WhatsApp, DDD 44 999499059. É isso aí. Manda o seu som para mim, conversa comigo e você tem a possibilidade de ter o seu som tocado aqui no programa Frigideira Acústica. Exatamente. Vai perder essa chance? Não vai não, né? Um beijo da Shaq e até semana que vem tem mais! Essa aí foi a Shaq, o melhor do rock. Essa foi a Shaq com a Frigideira Acústica, o melhor da música independente, né? Então agora nós vamos aqui soprar velhinhas com a Olivia, filha do Deco, grande Deco, do próprio Deco lá do rock em geral, primo do Jorge Torino lá em São Paulo. Então, parabéns pra Olivia. Continue com esse bom gosto, siga a cabeça de seu pai, os passos dele, porque ele sabe das coisas também, você também saberá. Então, a Olivia pediu aqui para soprar velhinhas, Beatles, Raul, Nirvana, Queen, Titãs e Electric Light Orchestra, beleza? Parabéns, Olivia, espero que você curta o programa e vida longa ao rock and roll, a você e a todos nós, né? E hoje tá fora que tem um boca de sapo aqui na rua, berrando igual não sei o que, tá difícil pra gravar aqui. Mas vamos nessa. Então, blocão da Olivia, parabéns pra ela, vida longa e vamos curtir aí a playlist que ela pediu aqui no Panela do Rock. Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. Stop and say hello. On the corner is a banker with a motor car. The little children laughing him behind his back. And the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane. find the shelter in the middle of the roundabout. A pretty nurse is selling poppies from a tray, and though she feels as if she's in a play, she is anyway. In Penny Lane, the barber shaves another customer. We see the banker sitting waiting for a train. Já dizia. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Mas não é bem verdade. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar. Serpente está na terra, o programa está no ar. Quem não tem colírio usa óculos escuro. A formiga só trabalha porque não sabe cantar. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão não bate a cara contra o muro. No menu que nem sei o que comer. Quem não tem colírio usa óculos escuro. José Newton já dizia, se subiu tem que descer. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer. Quem não tem colírio usa óculos escuro. A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem bate a cara contra o muro. Oxê! Quem não tem colírio usa óculos escuro. Solta a serpente. Hare Krishna, Hare Krishna. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Quem não tem filé come pão e osso duro. Quem não tem visão bate a cara contra o muro. Quem não tem colírio usa óculos escuro. É tanta coisa no menu que eu não sei o que comer. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Só com a praia bem deserta que o sol pode nascer. Quem não tem colírio usa óculos escuro. José Newton já dizia, se subiu tem que descer. Quem não tem colírio usa óculos escuro. A banana é vitamina que engorda e faz crescer. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Minha avó já me dizia pra eu sair sem me molhar. Quem não tem colírio usa óculos escuro. Mas a chuva é minha amiga e eu não vou me resfriar. Quem não tem colírio usa óculos escuro. A serpente está na terra e o problema está no... have myself a real good time. I feel alive. Thank you. primórdios até hoje em dia. O homem ainda faz o que o macaco fazia. Eu não trabalhava, eu não sabia. O homem criava e também destruía. Homem que mata, capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, oh. Homem que mata, capitalismo selvagem. Capitalismo selvagem. Oh, oh, oh, homem que mata. Capitalismo selvagem. Oh, É isso aí, rapaz. Como eu sempre digo, tá no DNA, né? Quem tem pedigree tem tudo. É, esse foi o blocão aí da Olivia, que soprou velhinhos essa semana. Bem legal, né, cara? Quem tem influência só escuta música boa. Isso é importante demais. Parabéns, o Deco. Parabéns, Olivia. É, mandar aqui aqueles abraços tradicionais aqui, né? Começar aqui pelo Capilé, lá do Dracar, em Cachoeira do Itapemirim. Você já sabe, se passar por Cachoeira do Itapemirim, passa lá no Dracar, tem uma cristal paga lá. Um abraço pro Jorge Torino, pro Deco, pra Olivia, meu amigo Du lá de BH, o Jaelson, que tá passeando lá pela Paraíba de férias, o Davi Salomão, o Tonhão, o Gleiser, o Luiz Omar, o meu amigo Juninho e a Elma, o pessoal lá de Mussurunga, em Salvador, o pessoal da Radar Alternativo, o Rosendo lá na Itália, do All Garden Machine, Gonzalo Munhoz no Chile, Carlos Baraza em El Salvador, Ariel na Argentina, meu filho Theo lá no Cerro, o Zé Walter em Teresina, a família Chau em Feira de Santana, o Marcão lá em Serrinha, o Marcão lá em BH, quem mais, hein? Tô esquecendo de alguém, Ronaldo Pitanga já foi, Denis da Nitro, o pessoal lá do Notívagos, né, Ronis Furquim, Patrícia Chaco, o pessoal da Rota 220, meus amigos Dan, Gucci, Paulo, Vivi, Pitty, pessoal da Putz Grila também, Tio Beiço lá em Maringá, todas essas rádios aí que nos acompanham, o André, o Márcio, o Anselmo, o PC da Apoador, tá confuso isso aqui, hein? O Evandro da Radar Alternativo, o Cid da PVH Caos, Néder, Valcar, essa galera toda que acompanha a gente aí. Um abraço pra caramba hoje. Tenho a honra de trazer agora de volta, depois de um longo e tenebroso inverno, a dose dupla, parceria com meu amigo Jorge Torino, da banda Chapéu de Cobra e do programa Rock em Geral. A dose dupla consiste a linha que a gente segue é o seguinte: a gente pega um som e toca duas versões dessa música, normalmente a versão original e uma mais recente, e a gente escolhe alguma versão que bate mais com a nossa vibe, né? No caso de hoje, vocês vão saber agora, dose dupla com Jorge Torino, de volta aí no Panela do Rock. Vamos nessa. Então tá, gurizada, estamos aqui com dose dupla, voltando com dose dupla, eu e meu amigo Robert Coelho, nesse quadro aqui, criado pelo Robert, que eu achei uma ideia muito legal, que eu pensei, pô, como é que eu não consegui ter essa ideia antes? E a gente vai acabar puxando, né, esse quadro também para o meu programa, para a gente estar fazendo o dose dupla aqui no Panela do Rock, e posteriormente a gente vai botar ele lá no Rock em Geral também, e a gente, dose dupla em programas e dose duplas em músicas, né? Como é que a gente vai hoje? Do que a gente vai hoje, Robert? Ô, Torino, doses duplas, né? Então, assim, nunca é demais, porque a gente está sacando um som bacana. Hoje nós vamos de Come Together, dos Beatles, né? Ela foi gravada por muita gente aí, mas hoje, especialmente, nós vamos falar da versão lá do Gary Clark Jr., né? Do Homem de Ferro, a versão dele, né? E vamos falar da música e tocar as duas versões, do Gary Clark e a versão original com os Beatles, né? Grande. Você sabe que eu tenho uma preferência pela versão do Ike da Tina Turner. Não sei se tu conhece já. Sim, conheço, né? Mais também. Em relação à dos Beatles, hoje eu gosto mais da versão do Ike da Tina. Mas essa versão do Gary Clark Jr., ela veio trazer uma contemporaneidade para essa música, né? Efeitos atuais, som de guitarra atual, mas sem perder aquela pegada rock and roll. O Gary Clark Jr. talvez seja um dos grandes expoentes da guitarra no momento, né, Robert? Dos que estão vivos, né? O detalhe é o seguinte, né, cara? A Come Together, ela tem uma pegada que o cara pode colocar peso ou pode tirar, né? Tem a versão da Aerosmith, que é sensacional também. A do Michael Jackson é legal pra caramba, que deu aquele conteúdo pop, mas com peso, a guitarrinha lá. Essa da Tina Turner é sensacional. E tantas outras, né? Eu fui exatamente no Gary Clark porque é uma coisa mais atual, E tem a ver com essa sequência de filme da Marvel aí, que traz um público novo para o Sul, um pegado diferente. E o Gary Clark Jr., ele é realmente. Eu acho que é o cara do blues na atualidade. Não que os antigos vão deixar de fazer menos sucesso que ele, porque são influências sempre, né? Mas é o cara da atualidade. Eu acho que ele é o cara do blues da atualidade, sem procurar uma sonoridade antiga, usando uma sonoridade atual, né? Isso para mim é a principal qualidade do Gary Clark Jr., né? Ó, se você considerar a época que a música foi gravada, 1969, se eu não me engano, tá aqui, eu tô lendo aqui, viu? 21 de julho de 69, ela começou a ser feita e foi concluída em 7 de agosto de 69. Você considerar a época e os recursos disponíveis, foi uma coisa assim genial, o feeling dos caras para poder essa música ter essa contemporaneidade, se é que você me entende, porque esses trava-língua estão subindo na minha vida. Então trouxe ela para um negócio atual com os recursos disponíveis atualmente. Então assim, o peso, a sujeira que o Gary Clark Jr. colocou na música, eu achei assim espetacular, sabe? Atual pra caramba. Eu achei também, cara. Eu achei. Quando a gente decidiu o que ia ser na dose dupla, eu achei que era um bom retorno, justamente por isso, né? Por juntar duas épocas, assim, numa mesma música e botar em cada uma das versões a característica da sua época, né? Eu achei muito legal. Se você for olhar, são, bem dizer, 50 anos de uma música para outra, de uma versão É, né? para outra. Então, ou seja, música boa, velho, você não tem época para ela, né? Vai ficar aí a vida inteira e É, gera cara, curiosidade de. e é isso mesmo. Às vezes, pô, ouvindo essas músicas velhas, os caras me dizem, não, cara, mas obra de arte não fica velha, né? Exatamente. Torinho, vamos falar da música, então? Vamos embora. Vamos lá. Quem começa aí, você? Você quer falar? Quer alguma coisa Não, aí? começa contigo aí, Robert. Ô, Torino, então é o seguinte: curiosamente, essa música foi feita para a campanha do Timothy Leary, que foi candidato a presidente dos Estados Unidos. É isso, tio. Eu não sabia disso, Sim, cara. ele sentado com o John Lennon e eu com o Ono, e pediu que ele fizesse uma música para a campanha dele. Quem é Timothy Leary? Timothy Leary é o rei do LSD, o guru do LSD, Exato, exato. que depois foi mexer com tecnologia e tal. E ele, inclusive, acabou tendo a candidatura dele impugnada porque foi preso com drogas. Aí, então, ele foi candidato, pré-candidato, candidato, mas teve a candidatura impugnada e Mas foi pelo preso. menos ele não era a própria droga, como os candidatos atuais, em qualquer país, falando em qualquer país aqui, vamos deixar claro. Exatamente. Depois ele foi trabalhar com tecnologia e tal, e morreu, se não me engano, nos anos 90, 95, se eu não me engano. Então, essa curiosidade. Só que o John Lennon criou um atrito com ele, porque quando o John Lennon viu que a música era boa, ele adaptou, mudou o verso das músicas para colocar no single, lá no compacto, na época, né, que de um lado tinha o Sam, o single do George Harrison, e do outro lado tinha o Together. Então, ele fez Eu acho, se eu adaptar. não me engano, foi o primeiro compacto do Abbey Road, né? Exatamente, a música entrou no Abbey Road. Ela começou a ser composta em 21 de julho de 69, como eu te falei, foi concluída em 7 de agosto e foi lançada em 6 de outubro. Então, tá legal. Nos Estados Unidos, como lado B, simples do compacto que tinha Sam, do George Harrison, essa versão foi lançada no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, aqui está falando, John Lennon escreveu essa música para Timothy Leary, baseado no slogan da campanha para o governo da Califórnia, não foi a presidência, é o governo da Califórnia, que ele concorreu com Ronald Reagan em 1969. Exatamente. Como Quem seria o foi? mundo se essa eleição tivesse sido ganha pelo Timothy Leary e não pelo Ronald Reagan? Já pensou, velho? Tem influências da música do Chuck Berry, You Can't Catch Me? Porque tem no refrão ali tem um balancinho e tal, uma coisinha bem sugestiva a isso. E teve essa curiosidade aqui, eu estou procurando aqui, mas eu acabei me perdendo com o que ele mudou na frase da música em relação à música da campanha, entendeu? Mas é isso, basicamente é isso. E sobre a parte técnica, você que vai falar para nós. Como assim? Quem foi engenheiro de som? Foi Jorge Martin, que produtor, Cara, essas coisas. eu sou, provavelmente foi o Jorge Martin. Não, eu tô lendo aqui, veja bem. Então, velho, a grande curiosidade dessa música é isso. Os Beatles, o John Lennon adaptou a letra, fizeram a versão um pouco mais pesada e lançaram no Abbey Road de 69, né? Então, o último lá dos Beatles. O compactozinho com Something e Come Together. Grandes versões foram feitas por aí. Quem está ouvindo a gente aí pode achar que, como você disse, da Tina Turner, George Benson, acho que tem uma versão. A Aerosmith tem uma versão sensacional, que inclusive eles sempre tocam ao vivo. Desde os anos 70 eles tocam ao vivo. Michael Jackson. Imagina o que eu estou esquecendo. Chet Davis, não, tem gente. Nina Simone, eu acho que tem uma versão. Então, assim, muitas versões. E a grande história dessa música é isso, é que ela foi feita para a campanha do Timothy Leary ao governo da Califórnia. Só que o cara não pôde ser eleito porque não pôde concorrer às eleições porque foi preso por um porte de maconha e SD, caraca. É isso. Tá, e a versão do Gary Clark Jr., ela não foi feita sob encomenda pro filme, né? O Gary já tinha lançado essa versão e ela foi selecionada para o filme, ou ela foi feita assim para o filme sob encomenda, Robert? Não, ela não foi feita para o filme. Não foi feita para o filme. Ela está Ela foi incluída, nos mas trabalhos. tá nos trabalhos normais do Gary Clark Jr., né? Exatamente. Uma outra coisa aqui, Torino. O John Lennon estava falando dessa comparativa aí com a música do Chuck Berry, né? Na verdade, o John Lennon ele acabou processado por plágio pelo Chuck Berry. Depois eles entraram no acordo, o Beatles pegou a Rock and Roll. Como é que é? Rock and Roll lá, que é a Rock música do Chuck and Roll Berry, Music. né? Rock and Roll Music. Gravou também Sweet Little Sixteen, You Can Catch Me e Rock and Roll Music. Então, o acordo deles foi esse, que os Beatles gravassem músicas do Chuck Berry. E aí ficou tudo em paz, giraram a vida. Para gerar direitos autorais, porque o Bell, no mínimo, né? Exatamente. E no final das contas, quando o John Lennon foi entrevistado, ele já falou, já disse por aí que se o rock and roll tivesse que ter um outro nome, o nome dele devia ser Chuck Berry. Das frases célebres do John Lennon, né, cara? Então é Seguinte, isso. né? Seguinte, faz uma publicidade para mim aí e a gente deixa as coisas como estão, né? Pode seguir tocando Come Together como ela tá. E sabes, cara, que antes de tu falar isso, eu ia dizer assim, ó, pô, o John Lennon era um bom guitarrista, o George Harrison também, né? Eu acho que eles são muito subestimados os dois, né, cara? E eu ia falar justamente do riff de Come Together, mas então o riff é do Chuck Berry, Entendeu? Se você pegar essa música, You Can Catch Me, você vai reconhecer a parada ali, sabe? Não tem como não reconhecer. Eu sei que a música, então, muito mais. Agora, o lance mas... dos caras serem subestimados, eu acho que o John Lennon mais que o Jorge Harrison. Mas o Jorge Harrison, ele tem uma coisa de ser mais valorizado, principalmente depois que morreu, né, cara, no final dos anos 70 para cá. Porque enquanto guitarrista dos Beatles e o início da carreira solo ali, ele também era aquele cara assim que estava em segundo plano. Todo mundo também era foda para o cara concorrer com Jimmy Não era fácil, não. Page, Jeff Beck, né? E assim, né, cara, o cara rock and roll ali nos Beatles era o John Lennon, a prova tá nos discos solos depois, né? Sim, Né? e o George Harrison com essa música mais interpretativa, né? Mais Assim, elaborada, tem mais melodias mais elaborada. elaboradas, assim, né? E o Paul McCartney era veio a pop do negócio, como é até hoje, né? Você vai nos discos dele, você vê. Sem sombra de dúvida. Mas Então é enfim, isso. né, Robert? Os caras fizeram um monte de clássicos, e como todas as bandas têm muitas qualidades e alguns defeitos, todas as bandas legais são assim, porque não tem. A gente sempre acha alguma coisa que poderia ser feita de um jeito que a gente ia gostar mais, mas a temporalidade do som dos caras tá provada, né? Já não há mais o que discutir. Antônio, a gente já conversou sobre isso aqui no Dose Dupla. A gente tem por hábito, né, criar essas bandas de estimação. A maior banda do mundo é essa, a maior banda do mundo é aquela e tal. E assim acaba sendo injusto com outras. Então, eu já estou numa fase da minha vida que eu não tenho mais banda de estimação, certo? Assim, gosto dos sons lá dos anos 60, 70, até os anos 80, depois eu tenho que fazer uma garimpagem. É, mas você sabe que eu tenho vários assim de estimação, né? Eu vou trocando elas. É fase. Tem momentos da sua vida que Beatles vai bater melhor que Stones, que vai bater melhor que Chapéu de Cowboy, que Cães da Rua, que Lost, que essas coisas todas, né? Então, assim, é um momento. Mas a gente tem que olhar para trás e entender o tamanho desses caras. Lógico, é tudo produto, tudo produto, tudo foi criado, tudo foi pensado, tudo teve marketing, tudo teve divulgação, porque viram que era uma grande chance de ganhar dinheiro. Mas os caras deixaram um legado sensacional, velho. Em BH tem um camarada lá, eu acho que eu já falei dele aqui também, que tinha uma banca de jornal, o Jeová, que é um bitomaníaco, que entende tudo do assunto. E o outro cara é o Adriano Falabella, do Enciclopédia do Rock, que faleceu ano passado, que também é bitomaníaco. Ele fala o seguinte: para mim é Beatles e depois o resto. Tem um monte de banda que eu curto, mas eu sou bitomaníaco. Não existe banda maior que Beatles. Inclusive, tem uma matéria dele, depois eu vou te mandar aí, tem um Metal BH, então eu vou pegar o link e te mandar aí. Manda mesmo, você sabe que volta e meia eu cito ele, né? Eu acompanhava o cara daqui do Sul, eu consegui ver muita coisa do Adriano, cara. O cara era um monstro, assim, o um conhecimento sobre cultura pop, rock and roll, gigantesco, né? Cara, depois nós vamos fazer uma dose aqui, ou alguma coisa aqui, pra gente contar um pouco dessa história dele. Porque ele tem, assim, histórias sensacionais. O cara tá desde a década de 50, se eu não me engano, curtindo rock and roll, colecionando, ele e o irmão, viajando. E sempre envolvido com música, a história dele é muito massa. Agora nós vamos falar sobre ele com dose dupla, com mais ênfase, assim, pegar, tipo, fazer uma trilha sonora, um negócio, uma homenagem. Vamos mesmo, vamos mesmo. Então, vamos soltar o som? Vamos soltar, então? Vamos. Então, para lembrar. Vamos na ordem cronológica, né? Vamos na ordem cronológica, né? Primeiro Isso. Beatles, depois Gary. Isso. Então, lembrando, Adriano Falabella. Costas do Delírio, baby. Se costas do Delírio, curte aí, porque rock and roll é para quem merece. Exatamente. Vamos nessa, Torino. Bora, bora, bora, vambora. Be É isso aí, dose dupla de volta, meu parceiro Jorge Torino. Hoje nós falamos de Come Together, o que será a semana que vem, né, cara? Sempre um som aí, duas versões de um mesmo som e as histórias por trás dessas músicas, né? É bem legal essa ideia de o Jorge Torino é o parceiro ideal pra gente fazer isso aí. Ficou massa demais, espero que você tenha gostado. Bom, pra fechar o panela do rock de hoje, vamos de blues. Beleza? Antes aqui, mandar um abraço para todo mundo, lembrando que você escuta o Panela do Rock de domingo a sábado, em dois horários diferentes, em duas web rádios diferentes. Então, no domingo, na Rota 220, às 13 horas, às 18 horas, na Seven Rock Radio da Flórida, na segunda, na Rockmaster de BH e no Radar Alternativo aqui da Bahia, na terça, na PVH Caos lá de Rondônia, e na Rock Live Radio da Costa Rica, na quarta-feira, na Over Rock de Campinas e na Interessante Web Radio de Maringá, na quinta, na Rock On de Pernambuco e na Voador Rádio Rock de Osório, no Rio Grande do Sul, na sexta, na Calango News, também de Pernambuco, lá de Arco Verde, e na Putz Grila, no sábado, agora com muito orgulho, na Alfa Rock de Salvador e na ODNA do Rock de Lençóis, na Bahia. É isso aí, para fechar o panela do rock de hoje, vamos de blues. Evandro Almeida, Flávio Guimarães, B.B. King e Buddy Guy. Eu volto a semana que vem, espero que você tenha curtido. Muito obrigado por ficar aqui com a gente. Um abraço para todo mundo. Valeu, fui. Não se esqueça, mantenha a bunda e a cara na posição de origem. Fui! Gosta do meu rock, querida. Gosta. transparente e a correnteza gelada. Um Deus um dia pousou, o uísque se criou numa manhã encantada. Nas estepes da Sibéria, glacial imensidão, se planta trigo e centeio naquele áspero chão. E a vodka ali surgiu, enchendo cada barril de calor e emoção. Em Cuba se toca rumba, em Cuba se corta cana, se faz o rum, uma bebida profana, que tem o fogo, a delícia e a sensual malícia de toda mulher cubana. No Japão do arrozal, samurai karaokê, se come o sushi, também se bebe o saquê, que tem um certo amargor, um gosto quase de flor, que ninguém sabe porquê. Se fermenta e se destila. O mexicano é valente, quando bebe não vacila. Lambe o sal que tem na mão, morde a banda de limão, vira o copo de tequila. Seu cheiro, seu brilho, seu sabor, para as horas de frio e de calor, para o riso das festas desta vida. Uma dose bem leve, bem medida, deixa o sangue correndo mais ligeiro. Cada drink que tem no mundo inteiro faz a vida se encher de graça. E o melhor do que tudo é a cachaça, a bebida do povo brasileiro. E o melhor do que tudo é a cachaça, a bebida do povo brasileiro. The sound that you're listening to is from my guitar that's named Lucille. I'm very crazy about Lucille. Lucille took me from the plantation. Oh, and you might say, brought me fame. I don't think I could just talk enough about Lucille. Sometime when I'm blue, seems like Lucille try to help me call my name. I used to sing spirituals and I thought that this was the thing that I wanted to do. But somehow or other, when I went in the army, I picked up on Lucille, started singing the blues. Well, now when I'm paying my dues, maybe you don't know what I mean when I say paying dues. I mean when things are bad with me, I can always, you know, depend on Lucille. Sort of hard to talk to you myself. I guess I'll let Lucille say a few words and then. You know, I doubt if you can feel it like I do. But when I think about the things that I've gone through, like, well, for instance, if I have a girlfriend and she misuses me, and I go home at night, maybe I'm lonely. Well, not maybe, I am lonely. I pick up Lucille, and it bring out those funny sounds that sound good to me, you know. Sometimes I get to a place where I can't even say nothing. Look out. Sometimes I think it's crying. If I could sing pop tunes like Frank Sinatra or Sammy Davis Jr., I don't think I still could do it. But Lucille don't want to play nothing but the blues. And I think I'm pretty glad about that. Cause don't nobody sing to me like Lucille. Sing, Lucille. Put it like this. Take it easy, Lucille. I like the way Sammy sings and I like the way Frank sings. But I can get a little Frank, Sammy, little Ray Charles. In fact, all the people with soul in this. Hayden Jackson in there. I imagine a lot of you want to know. A lot of you want to know why I call the guitar Lucille. Lucille have practically saved my life two or three times. No kidding, really have. I remember once I was in an automobile accident, and when the car stopped turning over, it fell over on Lucille, and it held it up off of me, really, it held it up off of me. So that's one time it saved my life. The way I came by the name of Lucille, I was over in Twist, Arkansas. I know you've never heard of that one, have you? And one night, the guy started a ball over there, you know, started brawling, you know what I mean? And the guy that was mad with this old lady, when she fell over on this gas tank that was burning for heat, the gas ran all over the floor. And when the gas ran all over the floor, the building caught on fire and almost burned me up trying to save Lucille. I imagine you're still wondering why I call it Lucille. The lady that started that brawl that night was named Lucille. And that's been Lucille ever since to me. One more now, Lucille. Can I do one more? Look out, Lucille. I think I'll try one more.